Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Ora, hoje, nesta tarde de 18 de dezembro de 2010, vamos trazer aqui 5 músicas que certamente serão do seu integrado. Vamos começar esta emissão com um nome que já falamos na semana passada, Ennio Morricone. Este grande compositor italiano, que já tem muitos e muitos anos de carreira e muitos trabalhos feitos e gravados. Vamos ouvir um deles, chama-se Against, e é uma música que faz parte de uma das suas compilações. Não sei exatamente agora se integra a algum filme ou não, que é certo que, como já disse na passada semana, Ennio Morricone compôs e ajudou a compor ou fez parte de inúmeras bandas sonoras de vários filmes e compôs inclusive para televisão e rádio algumas músicas que se possam chamar efeitos ideais para rádio e para televisão, enfim, e também para algumas aberturas e fechos de programas. Ennio Morricone, sem dúvida, que se ingrou no mundo da música e num mercado muito mais difícil, o instrumental. Vamos abrir então esta emissão com Against, música de Ennio Morricone, ou Ennio Morricone. É ele que abre mais uma edição do nosso Nota 7 com Against. Vamos agora ouvir mais dois temas. O primeiro é de piano, o segundo está mais relacionado com música latina. Ciro Amaguchi, traz-nos T-Fast Team. Não é The Fast Team, nem The Fast Time. É T-Fast Team. É um tema de piano interessante de ouvir, que nos traz também novos compositores, compositores que não estamos habituados a ouvir falar e que nos traz, sobretudo, novas sonoridades. É um grande compositor, Shira Hamaguchi, e vamos então ouvir este nome que vem das terras nipónicas, ou seja, do Japão. Vamos então escutar depois um grupo que faz muito sucesso e deixou a sua marca Inca. Os Inca Marca. Eles trazem-nos uma melodia que vamos ouvir. É uma melodia tradicional, sobretudo daquela região dos Andes. É uma melodia muito tradicional daquela região. Eles são peruanos, os Inca Marca, e vamos trazer então este trabalho. Ora então, muito bem, seja bem-vindo agora a estas terras latinas. Mas antes vamos até ao Japão então para ouvir Shira Hamaguchi e T-Fast Team. Thank you. final desta edição do Nota 7. Vamos agora ficar com mais dois temas para fechar o programa de hoje. O primeiro dá pelo nome de Largo Vivaldi. É uma interpretação da orquestra James Last. Um dia, quem sabe, teremos aqui um especial sobre esta fantástica orquestra que tem inúmeros e incontáveis álbuns editados. Agora vamos ver se consigo dizer isto. A música chama-se Allegretto de Beethoven e é interpretada por Thomas Vlesky e Keith Vlesky. Exatamente. Thomas Levski e Keith Levski são dois polacos que interpretam então esta mundial piano a um Allegretto de Beethoven. Ora, é com estas duas músicas, no sentido mais neoclássico, podemos chamar-lhe assim, portanto, um estilo clássico, mas já com instrumentos adicionais por trás que não originalmente concebidos da música clássica, portanto, o piano e por exemplo aqui uma leve batida por trás, por exemplo, não é? Isto já foge um pouco ao clássico tradicional, talvez se possa chamar isto um new classic. Vamos então ficar com estes dois temas, espero que goste. Amanhã estamos de volta para mais um Nota 7. Fique bem, um forte abraço e até amanhã.